sair e procurar você para ficar comigo. E hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor. Cansei de ser escravo do orgulho, agora resolvi buscar você pra mim. Que não suporto mais ficar aqui a esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento, porque seu rosto não me sai do pensamento. Sei que você não vai voltar, me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. Aqui é Laíton e seus teclados. Contatos para show pelo telefone 098-851-3808, Santa Inês, Maranhão. Pensamento. Sei que você não vai voltar, me cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim.